Oi, galera! Aqui é a Jéssica. E a Aine? E nós somos as locutoras da Rádio GP. Hoje preparamos uma programação super incrível, divertidíssima, mas para começar. A Jess vai cantar para vocês. Claro, né? Parece que virou moda todos me pedirem música, né? Mas o que eu pensava era que pediriam música para tocar, não para eu cantar, né? Porém, como eu sou compromissada com minha função, eu vou cantar para vocês a música que a Nala Lucre Revenge pediu. Nala, eu tô aí cantando para vocês, e ó, me esforcei, tá? Ela se esforçou. Pois é. Então vai aí a música. Move on the mountain tonight, not a footprint to be seen. I keep on the isolations, it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Could it keep it in? Heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Baby, good girl, you always had to be. Cause you don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn my back and slam the door. And here I'm saying, and here I say, let it go, the cold never bothered me anyway. Agora vamos para uma parte divertida da rádio. Vamos falar sobre o RPG. Eu tô com a Aime aqui. Aime? Como sempre, aqui. Como sempre, né? Até agora só você gravou, né, amiga? Só nós duas, né? Pois é. Bom, galera, eu tenho percebido que tá tendo uma demora muito grande no letivo. E tipo, não gostei. Eu queria muito começar a aula logo, né, amiga? Tá meio Pois chato é, sem eu. ainda mais que a gente tá no terceiro ano agora, logo logo quarto, muito foda. Né? Somos as mais velhas desse fórum, que vergonha. Tô me sentindo Você velha. é velha? Eu tô me sentindo velha. Somos poucos, mas somos divos no terceiro ano. Né, não? E adivinha só quem tá no terceiro de homem? Quem tá? Quem tá no terceiro? Que O de homem? Rafa! O Rafa! Rafael! Rafael está no terceiro e ele é o único homem do grupo. Vamos ver se passa pro quarto, né? Se nós conseguimos passar pro quarto. Se ele não passar, eu vou zoar muito ele. Mas ele que é um nerd pra valer. Muito. Agora. Ele é meio neurótico, você sabe? Não, neurótico é pouco. É, até porque vocês eram um casal há pouco tempo, né? Você conhece ele bem pra caramba, então. É, Quem sou eu? mas o Rafael tá meio sem graça. Ah, não é que o Rafa tá meio sem graça, é que ele tá meio sem tempo. Eu acho, né? Já falei que eu queria dar uns sabefes nele. Eu quero bater nele há muito tempo já. E Assim como eu eu? já quis bater em você. Até um tempo atrás eu queria estrangular o Rafael. Pois é. Mas ok. Ele é O um caso primo é. muito do mal. É, eu esqueci que ele é seu primo, né? Meu priminho querido. Ele vai ouvir essa rádio, ele vai estrangular a gente. Vai nada. Ele não é louco, né? Primo, primo querido, a gente te ama. Ela A mais que eu, gente mas a gente te nada. ama. Você. A Jess pode negar, mas tem sentimentos ainda pelo Rafa. Cortei o Desculpa, relacionamento. Sete, mas é a grande verdade da vida. Conquiste a melhor. Seja um pouco mal. Ela gosta dos maus. Eu amo os maus. Gente, eu sou má. Vocês não viram, não? Eu fazendo as bagunças pelo castelo. Eu, uma Ah, monitora, uma fazendo bagunça. monitora que é má. Legal, hein? Legal, monitora má. Só que Por não, isso que eu né? sempre fui. Por isso que eu sempre fui e sempre serei uma GP. Ah, para esclarecer uma coisa, era para Dona Lyra estar aqui hoje, mas ela deve estar dormindo. Né? Ela E também como a merece gente. estabefes agora. É, e como a gente não pode ir até ela acordar ela, porque a gente não pode entrar, né, amiga? No quarto dela, então fica meio difícil da gente trazer essa louca aqui. Tia, te Pois amo. é, e olha. Que eu tô morrendo de sono. Que essa coisa chamada Jessica me acordou mega cedo. E eu fiquei bocejando durante horas e horas. E horas de novo. Não foi tão cedo. Claro que foi. 8 horas é cedo. Ah, é. Mas eu também tava com sono. Tem uma galera roubando o PP aqui, como sempre, né? Só dar uma bisoiada aqui. Gente, eu já falei que eu vou criar minha fundação. Se controlem. Você viu que a minha querida prima Mila não tem mais a cara da Roland Roden? Chamaram É, ela de pelo louca. visto, né? Chamaram ela de louca. Deixa eu ver a foto nova dela, porque aí eu vou saber se ela é louca. Pois é, ela é louca. Muito louca. Ai, sabe quem eu acabei de ver? Adivinha? Ok. Lira. Tu vai o quê? A Lira. Acabou de entrar? Apareceu. Olha, eu tô chateada com o Logan, que ele falou assim, que não gosta da minha pessoa. Deixou claro isso. Mandou uma Logan, direta Logan, louca. isso é muito feio, sabia? Eu vou te quebrar o pau quando tu estiver fazendo ronda. Eu vou dar um soco nele no meio do corredor. Ô, maluca, você não pode bater no outro monitor. Eu posso, Boris, não tá vendo? Vai. Aquele castelo Boris, tem aliás, ele nem olhos. entra, né? Boris tá sumido. Eu vou bater nele. Todos os ADMs estão muito sumidos ultimamente. Nosso avatar dali está muito show. Adorei. Tá mesmo? Vou roubar a ideia dela. Olha que feio! Ela tá. Depois você fala de mim. Eu vou roubar a ideia, não o PP. Você rouba o PP, Zeus, o meu PP e copio o avatar. Besta. Miga, babado, babado doido! Olha só! O quê? Adivinha quem tá tendo bagunças no Flood? Quem? Você? Não, Lira. Ah, com quem? Com o Dugan, pra variar? Olha só o que que ela postou. Como Coraline é minha conta, vamos lá. Ela tem esse nome há mais tempo do que você imagina. Tanto que você pode olhar no perfil escolar e eu troquei o nome dela muito antes que você. E ela também usava Lucy. Coincidência, né? Acho besteira dizer que plagiou o nome. Todos são livres para escolher o nome que quiser. Mesmo se você já tem usa um, já tiver um usuário com o nome. E eu não consigo lembrar de mais GPs além de mim, Jéssica, Mila, Liz, Anne e agora Amy. Ó, amiga, você tá no Flood? Eu agradeceria se você me ajudasse a lembrar de você, sério. Uou! Adivinha para quem a mensagem foi destinada? Para a Coraline. Coraline. Perfeito. Amiga, Coraline, baixa a bola. Calma aí, hein? Vai rolar treta, não. Não sei, mas eu acho que a Coraline é alguém conhecida. Muito conhecida. Não, tipo, antes de virar Coraline, sei lá. Eu Estou na conheço dúvida ela agora. de outros mundos, sabe? Ah, você conhece todo mundo? Viciada. Eu sou totalmente viciada, gente. Fato. Eu não consigo me controlar, eu já expliquei. Tanto que deram um nome para minha fundação, você viu? Não, Vamos eu não vi. então à central dos ouvintes, miga. Falar do povo da central. Ver o que eles estão falando sobre a rádio. Ah lá, então vamos lá. A primeira opinião. Adivinha de quem é a primeira opinião? Rafael. Rafael escreveu: quero informar que sou o mais top, o cara, o senhor das vozes cariocas mais marcantes. O destaque até em off, mas adorei. Tenho que confessar, muito bom, vocês mandam muito bem. Embora necessitem da luz aqui. Haha, só que não. Tá? Bom, Dois beijos ele pra você. parece que ele não lembra que a diva aqui sou eu, porque ele se esquece que eu tenho mais Nossa, brilho né, que amiga? ele. Sempre tive. Amiga, você não participou dessa discussão, que você estava defendendo o Rafael, né? Tipo, nem você concordou comigo, mas. Eu era louca nesse tempo. Era louca de amor. Tá, sem comentar, vai. A Lira escreveu: Lira, meu amor, minha tia lindona, te amo. Beijos. Altas declarações. Lira escreveu: gente, que lindo que tá. Deu até medo de aparecer para acabar com essa beleza. Mas, tipo, Beleza, tipo, a beleza. gravação ficou uma droga. Ficou uma droga, ela gostou. Que isso, Nossa, você adorou, Lira, e você é vai e falta. Que lindo isso, bela desculpa. Mas tipo, dona Nájula, sua doida viciada em PP. Tá, não briga comigo. Eu falei para você não me condenar. Esperando a FNVCC, Fundação Nájula para viciados em criar conta. Que lindo! Gente, essa fundação vai ser loguinho. Porque eu preciso também. Que eu não vou falar tio, porque é muito estranho. Quero ouvir essas moças cantando. E não, não vou cantar de jeito nenhum. Ah, vai sim. Morro antes disso acontecer, falou. Será que é por isso que ela não veio? Ela Ah, morreu, sei gente. lá. Ela morreu. Morreu Mentira. nada. Mentira, morreu não, gente. Eu na rádio, Lari aqui, amores. Eu polêmica pra caralho. Tá, falei palavrão, beleza. Mede aí, não? Mede aí, não é? É a Mad na conta da Lauren. Que lindo! Ela revela os PPs dela, apesar que ela tá viva. Viva, Ela. diva usando a Shailene. Tá mesmo? Tem a Liz. Reconheço essa fotinha aqui, ó. Essa fotinha da assinatura é de Divergente. Não dá pra errar. Claro que não. É muito lindo o filme, né? Eu não Filmes assistindo, eu trouxas. só li o livro. Os trouxas têm uma criatividade para filme. Vocês não têm noção. Tem também o comentário da Liz. Ela escreveu: queridas, eu sou a locutora dessa bodega. Eu quero. Só que não, você não apareceu. Locutora muito descompromissada você. Vou queimar você e a Lira. Só que não. O pedido da Nala foi atendido. Foi As... atendido, tá, Nala? Cantei lindamente Let It Go. Só que não, porque eu errei muita letra. Gente, eu tô horrível hoje. Eu acho que eu tô de TPM, amiga. Você acha? Eu acho. Tipo, muito. Ai, coraçãozinho, ela mandou coraçãozinho pra mim. Te amo, tia Nala. Teve eu comentando. Ai, meu avatar tá lá e que é a locutora, você viu? Vi. Ó, a Lia cantou, pediu pra mim cantar. Cantei, fia. Melanie também pediu pra cantar. Melanie que veio aqui na entrevista da Foi rádio. a live, menina louca. A Melanie também pediu pra mim cantar. Ó, todo mundo tá pedindo Todo pra. mundo pediu pra você Todo cantar. mundo pediu pra mim cantar. Não, agora eu vou deixar um pedido aqui. Você não vai poder me matar depois porque eu sou do bem. Isso me ferra pra você ver, amiga. Aí a tia Mad, te amo, sua boba. Você trocou, colocou a Jemima, tô chateada. Altas resenhas, ras meninas. Tá, eu vou fingir que eu entendi. Hashtag canta Nagi. Tá, eu cantei. Apenas apoiando, hashtag canta Nagi. Ai, gente, pelo amor de Deus. Escolha uma música mais fácil da próxima vez. Aí a Blair falou, apoiando todos. Hashtag canta eu. Tá, eu não vou nem explicar por que que eu coloquei isso, né? Miga, você tá fazendo o quê? Não me mate. Eu vou matar ela em rede nacional bruxa. Tipo, vou lançar uma Avada Kedavra em você. Aí você não vai mais poder fazer essas besteiras, tá? Prontinho, amiga. Ai, meu Deus. O que que essa menina aprontou? Gente, se vocês nunca mais virem ela, vocês podem saber a culpa de quem que é, tá bom? Vamos lá ver o que ela aprontou. Gente, que demora. Nossa, a internet tá tão lerda assim. Não. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Lia. A Lia, essa bobona, pediu. Vindo aqui para fazer pedido de música para vocês. Jazz cante. Pov? É pov ou é POV? É POV, Point of View. Tá, eu vou cantar Points of View, não sei o quê. Da McFly? É, cara, essa música é muito linda. Tipo, não é pra me pagar isso agora, não, né? Não, não precisa. Na verdade, seria legal. Tipo, canta agora. Ai, meu Deus. Mas eu nem conheço a música. Canta uma que você conhece. Não, pera. Canta essa mesmo. Lá vou eu pagar outro mico, mesma edição da rádio, que lindo. Ai, galera. Se fosse ao vivo isso aqui, aí sim ia ser legal, hein? Se fosse ao vivo, seria divertido. Eu concordo. É. Concordo plenamente. Tipo assim, muito, sabe? Muito. Então, você tem certeza que eu vou ter que cantar isso? Eu não. A Lia que pediu. A Lia é malvada. A Lia é fofa. Eu amo o PP dela. Pera. Tia Lia, tô malvada. Tô muito chateada com você. Meu pedido não foi. Pera aí que eu vou mandar de novo. Eu tô lá distraída com o Dali. Ah? E não mandei o meu. E eu falei que tinha mandado. Tipo, quem é essa? Ah, tá. Como não? Eu vou cantar, amiga. Cante. Por favor. Posso ouvir a música? Não deixe o McFly na mão. Gente, vocês só fazem pra me torturar. Por que não pede uma simples? Porque a simplicidade é chata. E não vem não que você gosta de cantar. Gosto com uma música que eu conheça. Eu vou bater nessa linha depois. Quero nem saber se ela é ADM. Tia Lia, Bate te lá com a sua cuida, viu? conta dele. Melhor você fugir. Fuja para o infinito. Busque ajuda para os sete anões, que eu vou atrás de você, eu vou te matar. Deixa eu lá, vamos lá. Que tortura. Eles são tão lindos. Eles são tão lindos. Ai, pronto. Tá, eu vou ter que cantar isso? Eu vou cantar a primeira parte. É, Aime. Aime. Canta comigo. Por favor. Anda, Aime. Segunda voz, que nem daquela vez que a gente ficou cantando de madrugada. Aí, ó, a gente fica. Sua voz é bonita também, Bia. Gente, a Aime tem a voz da Manu Gavassi, aquela cantora trouxa muito bonitinha. Vamos? Tá bom, então. Tá, então, deixa eu começar. This is the final time to feel too happy because you got a smile. Gente, eu não sei, tá? A thousand times I got the way you smile in my mind, but every single word is a lie. Gente, eu nunca ouvi essa música. Never would have been good as well. Gente, eu nunca ouvi essa música. Deixa ele cantar por mim. Eu cantei um pedacinho. Isso, canta. Mas já que deu erro, deixa quieto. Ai, gente, por favor. Ó, a gente cantou essa música, tá? A gente tentou, pelo menos, né, amigo? Pois é. Eu ajudei só porque ela tava com preguiça. Não é preguiça, é porque ali é uma. Agora. Vamos dar uma Vai lá na pausa, central gente. dos ouvintes. Não, não. Pode ir lá na central dos ouvintes. E ver o meu comentário lindo, maravilhoso, magnífico, que eu deixei pra você. Ela só pronta. Ela só pronta. A gente prometeu profissionalidade, mas não deu certo, tá, gente? A gente tentou. Tá. Amy escreveu assim a seguinte frase: Jazz Feosa. Feosa é você, tá? Eu quero que tu cante It's Time do Imagine Dragons. Amy, não te amo. Tô brincando, te amo. Amo essa música. Ai, que linda. It's time. Meu Deus. Vamos lá. Gente, vocês estão vendo que nós estamos nos comprometendo e estamos pagando mico por causa de vocês. Tipo, pra vocês, tá? E agora deixa eu ir lá. Ai, eu adoro essa música, cara. Eu tô ouvindo daqui. Você tá ouvindo? So this was your man. You said you was your friend. And now they still butter from the bottom of the fire. Don't hold back. Packing my bags and giving the academy a rate check. I don't ever tell. I don't ever tell. Gente, eu nunca. Não sei essa letra, tá? Cause after all. They say they never sleep tonight. It's time to begin, is it? And I get a little bit bigger, but then I'll admit I'm just the same as I was. Now don't you understand that I never change in who I am? The pattern heavy runs the trouble millions out for the children to help. I just don't hold back. Don't get the right and give it a common little right check. Inglês perfeito. I don't ever tell. You know my name sound. Cause after all. This isn't never sleep tonight. It's time to begin. Is it in a bigger burden? I'll admit, I'm just the same as I was. I wouldn't understand. Never changed who I am. Gente, chega. Já cantei, paguei meu mico. Que meu inglês tá horrível. Né, Ayn? Olha, milhões de beijos pra você. Believe that you're gone. couldn't see that I was blind. It's so easy to I'm just a girl with a dream that got the best of me. In a world that believes fame is everything. Galera, tô aqui com a Melanie, a minha tia. Nossa, como eu tenho tia nova, gente, pelo amor de Deus. E hoje nós vamos fazer uma entrevistinha meio que divertida, já que eu prometi uma entrevista. Ela não é a pessoa polêmica que eu queria trazer. Eu queria trazer a titia Mad, mas ela não pôde. Então, eu trouxe a irmãzinha dela. Melanie, apresente para o pessoal aí. Oi, gente. Bom, você, sendo minha tia, né? Tem que me dar broncas e tal, só que você não faz isso. Graças a Deus. Você, falando mais em off, você que é a nova membro da família Donati, quais são as suas expectativas? Bom, a família Donati, pelo que eu sei, ela é uma das famílias mais polêmicas do fórum. E, honestamente, eu quero passar por essas polêmicas com muito bom humor sempre. Afinal, sou irmã da Mad, a coelha. Coelha sempre, né? Essa tem mais filhos do que qualquer pessoa na RPG, gente. Tipo, Blair tá grávida. Ela já tem a Mila, já tem o Simon, já tem Alaska, né? Sim. Quem mais? Nossa, tô perdida. Eu também. Filho. É muito filho. Tia, para de parir. Para de adotar. Vai ficar virar a fundação. Pelo amor de Deus. E eu tenho muitas sobrinhas e a minha favorita é você. Ai, viu? Por isso que eu te amo. Eu sou a tia sobrinha favorita dela, da Doce. Te levo na dedo de mel. Isso! Eba, por isso que eu amo minha tia. Ó. Tias, amo todos vocês, tá bom? Altas declarações. Tá. Você é verdinha, né? Sou. Caiu na Sonserina. A Sonserina, em partes, não é uma casa muito, muito boa de se lembrar pra mim, né? Porque eu não preciso nem comentar de quem é a culpa. Mas então, era isso que você queria? Era isso que você esperava? Eu não esperava ser Slee, porque eu queria ser da Grifinória. Ai, que lindo! E, tipo, a Liz, ela quis me matar quando soube que eu fui pra Sonserina. Eu vi, ela postou no GA, ela forneceu um table pro GA e ficou super, hiper, mega chateada quando você foi pra Sonserina. É, eu também fiquei, mas acho que alguma coisa assim. Eu acho que o chapéu tá pequeno. Eu já sei, foi Macumba da Lira. Ou então, o chapéu seletor. A gente tá muito bolado com você. Você demora muito pra aparecer no castelo pra selecionar os alunos. Você bebe, fica todo drogado fumando mandrágora. E depois é selecionar, o povo seleciona pra casa errada, tá? É. Seu doido. Tô batendo mal de você, não fala mais comigo. Mas, ignorando o chapéu maluquete. Você Tipo, você é minha tia, mas você não deixa de ser nova, né? Cara. E, tipo, já tem algum garoto mexendo com seu coração? Ah, chegou no ponto. Enfim, tem sim. Quem conta? Conta pra gente. Bom, não vou revelar nome, mas vou revelar a casa, tá? Pode ser. Ele é da Lupa Lupa. Ui! Uma Sonserina doidinha por um da Lufa-Lufa? Que fofo! Tá, e como é meu tio, né? Assim, ele é moreno, tem lindos olhos, escuros, e ele é muito lindo, muito mesmo. Ai, que bonitinho. Amor no ar, gente. Na próxima rádio eu vou trazer esse tema, viu? Amor. Tá. E você, já que você tá toda apaixonadinha, tem alguma dica pra isso acontecer com as outras meninas? Claro, a minha dica é, se você tá interessado, assim, mesmo que seja por acidente, tipo, ah, eu não queria gostar daquela pessoa, acabei gostando, não corra atrás do boy, porque além de ficar muito na cara, entendeu? Te dá um ponto negativo. O que você pode fazer? Ser como eu, entendeu? Eu ainda não assumi. Porque se eu assumir, a Mad vai me matar. Tia Med, não mata ela, tá? A Você Mad também vai. gosta. Você fez homenagem, tia Med, isso é feio. A Mad vai me matar. E eu tô Eu dando mau protejo você, exemplo pra você. tia. Tia, eu protejo você. Ah, não. Aí Não liga, tá, tia? Eu já tive muitos problemas de relacionamento, acredite. as meninas podem ser assim igual a mim, fazer jogo duro, ser durona. Ah, ela. Isso mesmo, é uma boa ideia. E você pode dar uma dica para a gente como é esse seu boy magia? Acho que é melhor parar por aqui, senão daqui a pouco eu vou acabar falando. Tipo, sei lá, ele já falou com você? Já conversamos. Inclusive, uma vez que a gente foi conversar, ele botou uma carinha assim, tipo, bem cute. Ai, que fofo. Tá vendo? Se você é um lufano moreninho, pode ser você, hein? Fica de olho. Ela já deu dica demais, hein? Tá muito na Verdade. cara. E outra dica é se por acaso tem uma pessoa que fica interessada, mas ela não está em você, não invista. Invista em quem gosta de você. Isso aí, arrasa aí. Fofo. Amor no ar. Que lindo. Sonserinos também amam. Deixa eu ver. E para finalizar, né, a última pergunta. Quais são as suas expectativas para este ano letivo? Quer dizer, diga-se de passagem, já está para começar, né? Eu espero. Dizem que está para começar, mas ainda não tem data prevista de aulas, né? Não. Bom, todo mundo já tá doido para ter aula, né? Inclusive eu. E acho que vai ser um dos melhores anos, né? Primeiro ano para o começo. É. Você gosta de quais matérias? Feitiços. Matéria odiada, herbologia. Nossa, a matéria que a tia Lana dá, a tia Lana é boazinha. Tia Lana, vulgo eu. Sim. Mais alguma pergunta? Você tá ansiosa para começar esse seletivo? Muito. Tipo, vai fazer muita bagunça? Claro. Aí, esses são os donates malucos. Isso aí. Né? Acho que todo Donate é meio doido. Não tem. Pera, cadê a banana split? Banana split? É. Quem é? Banana Split! Me traga uma tarta Trasgo de banana split. Olha! Sorvete. Isso! Olha só! Sorvete, eu também quero! Bom, gente, a entrevista vai ficando por aqui. Essa foi a Melanie Donati. E eu espero vocês daqui a pouco, tá? Agora curta um sonzinho aí. Came into Gente, voltamos com a nossa maravilhosa rádio. E agora vamos às fofocas. Quem gosta de fofocas? Eu não. Eu gosto. Porque você é fofoqueira. Claro. Todo mundo sabe que você é fofoqueira. Super. Fofoqueira. Fofoqueira like tia Mili do PD. Gente, o PD parado, né? Completamente. Eu acho que eu vou pedir pra tia Mili demitir a Melissa. Demita, Melissa. Ninguém faz nada lá. Ela demitida não vai dar muita coisa. Pois é. Eu quero entrar na edição do PD. Menina linda de Hogwarts faz bagunça não sei aonde, porque eu ainda não pensei onde eu vou fazer bagunça. Você topa? Não. Ah, vamos, é divertido. A gente podia, tipo, tacar fogo na sala da Grey. Não, a Grey estrangula nós. Pois é, vamos fazer uma coisa mais amena, tipo. Tipo, sumir. Vamos fazer uma festinha. Ai, legal. A gente podia fazer uma festinha no banheiro dos monitores. Vamos comemorar nosso aniversário. Né? Gente, aniversário das nossas offs. Lá, vulgo nosso. A As nossa nossas aniversário. offs fazem aniversário um dia depois do outro. Faço dia 20, É. ela faz dia 21. A off da Aime faz dia 20 e a minha off faz dia 21. Que da hora! Foi a maior bagunça quando foi, né, amiga? Pois é. Mas vamos ao que interessa, fofocas. Eu vou confessar uma coisa aqui, ó. Esses dias eu tava fazendo ronda e eu encontrei Raíssa com Alex. Adivinha onde? Biblioteca. Biblioteca é o lugar da pregação. Não, dessa vez não. Ninguém é louco, né? Só nós, só eu e o Rafael que é louco. Foi ali na sala vazia. Oh. Que por acaso, se eu não me engano, é onde a minha tia Lia guarda a cobra dela, porque eu descobri. Sim, eu descobri. Querida Lira, que você guarda a Cassie lá dentro, tá? Qualquer dia desses eu vou passar lá pra me cortar a cabeça da Cassie. Silêncio mortal, né? Ai, Não, não você é. dormiu? Não estou esclarecendo um fato com o Logan. Que o Logan fez? Ele disse que não gostava de coisas fofas. Bem na hora que o Simon disse que eu era fofo. E aí ele falou assim que ele não gosta de melação. Não, é que ele não gosta de coisas fofas. Então estamos esclarecendo as coisas no chat. A gente Aliás, podia. ele é meu primo também. Eu sou prima Quem? de O todo Logan? mundo nessa bodesca. O Logan é meu primo. Altas revelações. Pois é, filho do Adrian. Miga, a gente devia trazer uma. A Lyra pra cá, né? Porque, tipo, ela tá no RPG, mas ela não vem pra cá, né? Bonito isso. Chama ela aí. Tipo, ela tá lá, mas não tá lá. Entendeu? Ela tá ausente. Tipo, eu estou super, hiper, mega com vontade de trazer a Lyra aqui e ela não aparece. Muito legal isso. Vamos fazer um mico pra Lyra? Pra Lira. Ah, ela não vai querer fazer. Então. A gente podia fazer o quê para ela? Pode escolher, ué. Tipo, obrigar ela a cantar? Sei lá. Ela falou que ela não ia cantar, mas ela vai cantar sim. Essas que escondem a voz. Eu vou pedir na central. Lira, canta, não sei. Ela vai ter que cantar. Como que você é malvada? Não entendi. Como que você é malvada? Eu não sou malvada. Sabe de quem que é a culpa disso? Rafael. Tudo culpa dele. Ai, tudo culpa do Rafa. Que isso, né? Tadinho. Ele que me converteu pro mal. Você já tinha seus instintos, então. Ele piorou. E você sabe muito bem disso. Ele me deixou sozinha no baile de inverno. Também fui sozinha naquela bodesca. Esses namorados não prestam, sabia? No meu caso, ex, né? E o Simon, amiga, como é que você tá com ele? Fala. Fala, conta pra gente, vai. Estamos ótimos. Faz uma declaração de amor pro Simon. Não. Você não vem com esse papinho pra cima de mim, não, que não vai colar. Vai! A gente quer ver você se Não. declarando. É bonitinho, convence, gente. Vai, Não, faz, não. faz, faz, faz, Não, não, faz, não, não, faz, faz. não, Por não, favor! não. Não. Eu faço uma declaração pro Simon. Se você conseguir fazer o Logan fazer uma declaração pra Lyra. Você quer me matar, sério? Não. Gente, ela não quer, vai fazer a declaração pro Simon. Então, já que ela não quer, né, sua tratante, a gente vai colocar mais uma música e vamos finalizar, tá bom? Stops and stares for a while. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Yeah. I hopped off the plane at LAX with a dream, my cardigan. Welcome to the land of fame, excess. Am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time. Look to my right and I see the Hollywood sign. This is all so crazy. Everybody seems so famous. My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick. Too much pressure and I'm nervous. That's when the taxi man turned on the radio. And the Jay-Z song was on. And the Jay-Z song was on. And the Jay-Z song was on. So I put my hands up to play my song with butterflies fly away. I'm nodding in my head like yeah. Moving my hips like yeah. Got my club in my taxi cab, everybody's looking at me now. Like, who's that chick that's rocking kicks? She gotta be from out of town. So hard with my girls not around me. It's definitely not a Nashville party. 'Cause all I see is stilettos. I guess I never got the memo. My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick. Too much pressure and I'm nervous. It's when the DJ drops my favorite tune. And a Britney song was on. So I put my hands up to play my song. The butterflies fly away. Nodding my head like yeah. Moving my hips like yeah. Got my hands up to play my song. You know I'm gonna be okay. Yeah. It's a party in the USA. Yeah. It's a party in the USA. Feel like I'm agora vamos dar tchau. Oh, que pena. A gente fica por aqui. Foi bom, né, amiga? Foi. A gente foi maluca ao extremo. Não esqueçam que podem pedir mais músicas para a dona Jéssica Nájila cantar, que ela cantará para vocês. Tipo, uma música simples, tá? Pode ser em português também, eu não proíbo ninguém. Tá, é até mais fácil também. Uma música divertida, tá? Vocês, por favor, não me torturem. E eu prometo que eu canto. Por mais que eu pague mico, eu canto, tá bom? Eu juro, juradinho. Então, a gente vai ficar por aqui, tá bom? Beijinhos e até mais. Bye, bye.